descidas para 4.000 pés. Após pelo, desce para 2.000 pés, altímetro 0.5, solicita LS extremida de 0.0, reporta estabilizado. passando meu jet a sopa papa, tudo na completa aproximação, chame a torre na noite na... 895. Direto ao Papa, para informação, pista molhada, chat prende de público, 0041, 40 graus, 09. Papa, com o seu 3 ou 4 de público? 3 ou 4 de público, não, mas era com o seu marado, Papa. Direto ao Papa, com o seu pai, que é o público? Direto ao Papa. Papá, Solo, Alcincuno, livre à direita, táxi via Alfa Juliette, contorno parte principal, após Lima, mais Quebec. Na Quebec, chama novamente para o cruzamento da pista na 735. Papá, copiou a torre. Por favor, antes do seu destaque. pessoal autorizado o cruzamento da 1735, táxi até Aerostar, estacionar livre frequência. É autorizado chegada a bom e quando lhe der o destino desse para 4.000 pés, QNH 1-0. Era mais minutos para a cópia saída prevista por Pacaju. Cinco dois zero, autorizado Salvador para Aracaju, nível 190. Decola da pista 190 com a primeira curva à esquerda, na saída Pucca, transição Caju. Transponder 5061 no controle em 199.8. Cinco dois zero, só corrigindo saída por Cajão, uma pode direto para Cajão. 2-0, cotejamento correto na ponte, vamos para o pushback do planeta. 329, CNH 1025. 329, após Pilo, desce para 2000, que é legal na 025, custa livre LS, que se riga, pista na 0, reporte estabilizado. Thank you. 529 no localizador. 5329, Duna, completa a aproximação, chame a torre 98 para... 118, 95, boa noite. Oi. Torre de Salvador, 35329 no localizador. 5329, tráfego avistado, check, trem livre pulso, sistema 021, 40 grau 099. 35329. É o 3520, seguir a Índia, o ponto de espera de chamar quando pronto para decolagem. Altímetro 1095. Confirma o vento por trip 5329, pô. 140 graus, 1095329. Obrigado. Bom, nossas três informações em curso. Bravo. Aguarde um minuto, por favor. Gente, eu não anotei de três preparações da Eleza após Motiva. Anotei de três coisas na informação em curso é Eco. Três, cinco, dois, era nem mantém que a visita não deu. C5329, desci à direita, Apollo 23, táxi via Alfa Kilo, Pátio 3, posição 03. 23, Alfa Kilo, Pátio 3, obrigado. Após a linhada autorizada, decolada, 90, vento 1, 40 graus, 909. Decolado 25, chame controle 1, 9, 9, 10, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 9, Tango Vitoral. Responde 5063, controle 1, 9, 8. Não sei de frente, procedimento correto, né? Pode passar para o feedback acionamento. Lima 3520, chame Recife no 2085, alterno no 2545. Lima 3520, obrigado pelo Não sei de físico não, só que não é bom de cá. Uno 73, autorizado táxi via Pátio 1, Índia, no ponto de espera, chama pronto para deploy, de altímetro 1094.